Ana Luz dos Meios, autorizado pela Gazeta 366 da presente, nesse deparador 5000 pés, ajustado 1014. Terceira cruz do Gazeta 366, 2500, 1014, 6226. Salvador, boa tarde, Gol 964, Lima. Espera, patrão. É o Gol 964, Lima. 964, essa é a identificação. Dessa vez chega da Mário para o nível 050, ajuste no 014. Mário 050, no 014, Gol 964. Dona, boa tarde, está 3275, informação Lima para autorização a Guarulhos. 3805, Lima confere, boa tarde. Autorizado Guarulhos, Vepúzulo 10, após conforme rota. Nível 300 autorizado, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5117, controle 1-20.8. Aprovado a Guarulhos. 300, decolando 90 direita da El Leda Mótica. Apesulou 90, Piraí 1 mais, apesulou 44, controla 1208 é o controle, com 1117 no próximo modelo, está 3805. 3805, atendimento correto, no 9, reporte pronto. Passará. 02230, confirme a razão subida. Está mantendo o meu peso, parceiro 2230. Certo, funcionando 62.000, confirme a razão descida. Movimento 1500 pés, 6226. É, deixando a 6226. Está passando o Lima Kilo X-Ray, prossiga para o setor norte da ilha para evitar tráfego na decolagem. Ok, estamos na praia norte, né? Você, Salvador, boa tarde, o Azul 416, tem que ter informação Lima. Se possível, gostaria de voltar a proa de Mari, ou no Sierra Vista 369. Escuta o Azul 4116, passarelo 2230, da presente voo direto Elefa. Da presente Elefa, passarelo 2230. Azul 4116, identifique chegada Mari, desça via para o nível 080. Identificou, vai descer via chegada Mari, 080. Azul 2642, no 1 no número 2 da margem. Leia, dito para o 050. Azul 416, aguarde. O Lima Kilo X-Ray pode orbitar aqui para não dar uma passada demais? Autorizado, Lima Kilo X-Ray. Passando para o para a conquista. Aguarde, seletor. O passageiro 2230, a pro ideal para a conquista é a 230. 2230, autorizado direto à conquista. Autorizado direto à conquista, 2230. O Lima Kilo 6, Tango Lima Kilo XC negativo, mantém setor norte. O controle Alfa Série 2230. Alfa 2230, prossiga. Foi só o serviço, ideal é a 254 para a vitória da Bahia. Bem, autorizado. Muito obrigado, autorizado. Alfa Série 2230. Volo 964, desça para 2500 pés, o ajuste no 094, informe na final do RNA. Vamos na final, o voo 1960. Azul 714, boa tarde, informação em curso Lima, prepara a saída Momo, transição VATAP, correção, saída Borba, VATAP aguardando cópia. Borba ou Arbor? Arbor, VATAP, o 2714. Sim, Arbor, VATAP, aguardando cópia, 2714. É Lima Center. Patango Lima Kilo X, foi autorizado a retornar para a vertical de Veracruz. X-ray. Só Patango Lima Kilo X-ray está autorizado o lançamento, informe quando pronto e coordenado na LIP. Informaremos, X-ray. Voo 2008, confirma a velocidade. Confirma o voo 2008. Confirma a velocidade que está matando. Ainda 250, 202 com a tela. Lama Mamei, reduz o set para 2409. Reduzindo para 240, fazer o MMA. Azul 4116, desce para nível 050. 050, 4116. Estabilizado na Xenon, Xenon 6226. Xenon 6226, estamos na frequência, Xenon 8, desce uma meia dúzia. 8, meia dúzia, 6226, grato, muito boa. Patango, a chuva apagou, sua confirmação de pouso. O sistema teste ou sistema zero? Sua bolsa é posta para mudança de regra. Sua bolsa para 2006, o ajuste no 063. 2000 vai reportar para o presidente. Controle Salvador, boa tarde, bom mundo, 64, informação de pouso. O 1164, a sua identificação, dessa vez você vai dar mais para nível 060 e ajuste no 063. Identificou, Yamari, 1013, o ajuste. 1013, o 1164. O estilo romântico, desse em condições de usar, você pode passar um 3500 para ele. Está pronto para iniciar o lançamento Lima Kilo X6, acordando na frequência Lima. O Lima Kilo X6 livre ao lançamento, reporte o último homem fora. Nós faremos duas passagens, ok? Azul 714, pronto, cópia. Azul 714, autorizado, barreiras, conforme rota, nível 1960, decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfil de saída Arbor, transição VATAP, aciona 5152, controle 120, decimal 8. Arbor, batata, Azul 27, 14, corrigimento correto no parte 3, reporte pronto. Tome 315 da Ocean Air para autorização, Guarulhos 360, informação que temos é Mike. 315, informação Mike, prepare a saída da El, beleza, monte voando no qualquer. 66 da presente, autorizada Renan, participação do mesmo. Ok, direto, quero ver o 366, autorizada Renan, informação do 366, 2x8. Salvador, está 3560, chefe da Lima. Está 3560, sua identificação, deixa eu ver chegada a Mário para nível 080, ajuste no 063. SG para o 080, está 3560. Oscar Papagol, 5 minutos fora, visual, para mudança de regra. Papatão Gosto Papagol, retorno para modificar os 1608. Deixa para 1.500 pés, reporte dado da segunda da tarefa. Pronto, reportará. Zero da 2.042, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1.0 via Índia. Ponto de espera, torre 1.18, decimal meia dúzia. Ajuste 1.013, bom voo. 1.013, até o ponto de espera da Índia. 2.86, 2.86, 2.86, 2.86. Desça para 2500 pés, um ajuste no 03, autorizada Renal e a próxima cancela do 366. Vai descer para 2500, 1003, autorizada Renal, reportará passando Serra Victor 366, 4116. Desino 5, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Oceaname 305, autorizado Guarulhos, Vetor 110, após o Fome Rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue com efeito de saída da El, Leda, Motiva, Astana 5155, controle 120, decimal 8. Oceaname 305, autorização para Guarulhos, Vetor 10, é a primeira aerovia, após rota com Fome Rota. 360, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 5155, 1208, nossa posição é a 3. No 315, atendimento correto, no 3, reporte pronto. Agora pronto. 08, começou na frequência 118, décima meia dúzia. Pronto, 286, 1208, cuidado, até decolagem. E aí, Leblu? Oceaname 226, autorizada para subir Alfa, mantente do Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 6226. Guardando o Gate 362-26. Ele tem a velocidade de aproximação, 4-1-6. Lima aqui no X-ray. Lima aqui no X-ray, prossiga. Vai finalizar o lançamento agora. Certo, está livre o lançamento, informa para descida, Lima aqui no X-ray. X-ray. Yankee Romeo Lima, controle. Tem meu local de sobrevoo? Estamos tendo o lançamento de PQD sobre a vertical de Veracruz. Ordene a frequência livre 1.23.45 e aqui Romeu Lima. Passando o Oscar Papagu, tem a 500 pés, então temos o helicóptero próximo a Enimar, mantendo 500 pés de altitude. Chame a torre Salvador na frequência 1.18.6. Para descendo Lima aqui na X-ray. Está livre numa que ele o ajuste no 0 no 3 padrão, informe cruzando 3.500 pés. Passando o Whisky Romeu Mike, está em contato radar no, a próxima posição Conde, vou ir na Pro Ceasa, o ajuste em Salvador, no 0, no 3 em forma parecida. Romeu Mike está em trânsito para Vitória. IEC Romeu Mike, mantenha o nível 1 no 05. Romeu Mike, mantenha no 05. 1-1-64, está autorizado Serra Vitor 366 para a final do RNAV. O ajuste padrão, desça para 2500 pés. Serra Vitor 366-1013, 2610, eu vou 1-1-64. Passa o rodão 1-6, completa a velocidade para a torre de Salvador, 1-1-8, desça para o 6. 560, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, 0 no 3. Frequência, livre. Próximo é GDA, chegou no 9 a 4. Linha 4, ingresso excelente, portão no 0. Juliette para 1-0. 356-0, 3-0, Serra Vita 366, descida para 4 mil pés. 1-8-8-5, a sua identificação, mantenha a prova de Alagoinhas para que se faça chegada a Bense. O ajuste instalador é 0-1-3, desça para 4 mil pés. 1-8-8-5, negativo, pois após Bense será necessário voar a Vita 368 para evitar a área restrita. Qual a Vita 368. Agora 1-2-5-6. Sou 1-2-5-6, contato radar de colagem, sobre a via Cida Pulsa para nível 370. Via para 370, 2-5-6. Cadê 2230, chama o centro de recife na frequência 128, decimal 8, perna 126, decimal 0. Confirmo 2230 primária? 128, decimal 8. 1228, a perna 260, passarinho do 2230, excelente, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4116, Arizona, Eco no 5. Azul 4116, boa tarde. Ingresso Alfa, Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1 no 4116. Salvador, 103, 193 para 4A, Galeão. Salvador, 193, Galeão. Formação, Mike, agora te fez cópia. Completa final, chama 2, Salvador, 118, decimal 6. 26, obrigado, até daqui a pouco. Controle, Salvador, azul 2642, decolado, cruza 1010. Boa tarde. Azul 2042, ponto 4 radar, subo para o nível 350 sem restrições na decola. Acende ao 350 sem restrições, 2642. Azul, está livre a final da aeronave, informe estabilizado. Azul, está autorizado a final da aeronave, informe estabilizado. 350, ponto 4 radar. Então, 3560, reduza para 1809, tráfego o processo de na aproximação, 2 horas, 7 milhas, com 165 de grau de speed de redução, banho 737. 1256, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 325, decimal 5, 25. Salvador, boa tarde, Oceané 6326, Mandela 90. Oceané 6326, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador. Oi Mari, para interceptar a chegada Mari, reporte para descida, ajuste padrão. Eita, agora Mari, já no ideal de descida, ajuste padrão 6326. 6326, desça para o nível de voo 050. 050, 6326. Então, 3560, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. Boa tarde, informação mais. São 3154, via chegada Mari, desce até o nível de voo 060, ajuste na 013. Até o Z, 060 de Mari, Vamos no 885, vetoração para evitar área restrita, curva direita na proa 220, está limitado pela radial 270 do VL Salvador. Qual é essa área restrita que a gente só tem aqui na carta? Vamos no 885, área restrita devido à área Dilma, da presidente Dilma. Ah, tá. Salvador, 274, acionado, pronto para o tanque, salve 57, autonomia 5 horas e 40, alterna pausa. Agudo 714, autorizado táxi para o ponto de espera Pistuma 0, via Patino, táxi Índia, ponto de espera Chame Torre, 118 decimal 6, o ajuste no 0 no 3, um bom voo. Sim, autorizado, ponto de espera Patino, Índia, ponto de espera 186, 7. Salvador, Gol 1964, Alfa. Gol 1964, táxi Alfa, reporte 1, seu táxi 6 leste, para ingresso. Alfa, reporte 1, seu táxi 6 leste, Gol 1964. Número 2 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo, 2309, Zé, 326. Azul 2642, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife agora, 12685, alterna 2545, azul 2642. Já nível 360, decolando ao 0, curvada direita da El Leda Irumi. 5163, controle 1208. Estamos confirmando frequência do controle 120 decimal 8. Afirmativo 1208 copiado, informa que está com órgãos para transplante a bordo. Sim, está 3193, cotejamento correto, tem estimado para início suspeito. Mais um minuto, está pronto, está 3193. Sim, está 3193, no portão 07. Reporte quando totalmente pronto para início suspeito. Está pronto, está 3193. Então, 3193 autorizado, chame táxi. Autoridade, chamarei. Então, 3805 para posicionamento, portão 9. Então, 3805 autorizado, chame táxi. Autoridade, chamarei, 3805. Bom, 1164, mantenha a posição de seu táxi 6 leste, aguardando para ingresso. Mandar a senha da Jorge, ativou o 1164. Vamos voltar. Uno, reposto através de Veracruz, ajuste no 0 no 3. Desça para o nome que é certo. Confirmando Cuca Caju. Ana Irmã 142 copiou, prepara a saída Cuca, transição Caju, aguarde cópia. Então 3154 reduza para 2309. 2304. Nave da TAN já autorizado push, transportando órgãos vitais. Solo 3560, boa tarde. Então 3560, boa tarde, paciente de Alfa, mantém a posição de seu táxi 6 leste, aguardando para ingresso. Alfa Lima, sou Juliette, então 3560. Então 3193, portão 07, confirma iniciando para o SPEC. Iniciando, então 3193. Sim. Para o 1000, 326. Então 3154, desça para o nível de voo 050. 050, 54. Tango Eco Delta Fox, por gentileza, tipo de equipamento e PLB? 6142, cópia. Oceano M142, autorizado em Recife, conforme a rota do plano, Pesolo 17, nível aprovado 350, saída Pulca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5167, controle Salvador 1208. Oceano M142, escute o jogo correto, sentado por chefe na mesa. Oceano 6326, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento Reinaldo da pista 90, responsabilizado. 2500, autorizado, depois foi responsabilizado na Reinaldo da 10, 6326. 1885, solicita um 360, que devido a... encurtamento da aproximação, a gente está muito alto, ok? Pela direita ou pela esquerda, seu critério. Bom, 1885. Autorizado 360 pela esquerda, bom, 1885. 7. Canal 6326, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 6326. Então, 3154, após etapa, foi ser a vista 368. Tá, 3193, autorizado táxi via Batiuni Índia, no ponto de espera da 10, Chamitor em Salvador, 1118, decimal 60, Kenegão 10013. Para o 1160 na APA 27, 1. Oceano 6326, deixa restrito a 3500 pés. Restando a 3500 pés na 3200. Ataque para 3205 com 180 a bordo, 4 horas, galinhão apenas. Oceano 6326, faça espera na posição Duna. Mito em Salvador, 118 decimal 60, Kenegão na 013. Esse bate ainda pode ficar 260, tá? 3805. Chance aprova por 10 milhas. 310 por 10 milhas, 1885. Oceano 6326, acontece o final do procedimento, chame em Salvador, frequência 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, agora sim, obrigado, 6-3-2-0. São 3-1-5-4, voz direto para a vista 366, desça para 3500 pés, ajuste na 0-1-3. E a vista 366 para 3500 pés. Salvador, boa tarde, Oceano 6-3-2-6. Canem 6326, torre 118, decimal 6. 26, por favor. 3154, desça para 2500 pés, é possibilizado. Tio Romeu Asca, prossiga. Sim, será checado, aguarde a cópia. Tá passando o Kilo Romeu Oscar, mantém-se constante os olhos, oceano código transponder 0222, ajuste na 0-3, repara através de Veracruz. Capata Golf, aguarde para a Copa, será checado o plano, ainda não possui no sistema, confirme o horário do plano. Pois, cara. 1164, observando o airborne do hotel na, no pátio principal. Após estar autorizado a ingressar a pátio principal, o portão 08. Assistente, observando o airborne, ingressa pátio para o portão 8, voo 1 no meio pátio. Na 3560, prossiga como número 2, ingresso pátio 1, no portão 09. Portão 09, seguindo o voo, 6315, autorizado o curso de acionar a chamada. Luna 885, 17 milhas noroeste de Salvador, para sua navegação, vou extrair com 366, passa pisado. Esquerda, Bruno, 366, reportagem estabilizada. Romeu Sierra, Alfa Delta, aguarde e cópia, será o número 3. Dimensão do Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, morto. Ah. Controle, o Conselho 06 no Faroeste Tapuã. Aérea 06, para ingresso no circuito, chame todo Salvador, frequência 118, decimal 95. 7695, grato. Força Aérea 06. Quem falou com o Conselho 06? Correção, chame torre 118 decimal 6. 7786. Salvador, muito boa tarde, senhor 6321, nível 380 para Brasília, informação em curso mais. Poderia confirmar novamente, Oxanes? Sofia, é o 6321, para Brasília, nível 380 com a mais. Oxanes 6321, será o número 4 para cópia, aguarde. Agora teremos 6321. Passando 366, visão da pista 1985. 1885, complete sinal do procedimento, chame para Salvador, frequência 118, decimal 6. 86, obrigado. Boa tarde, Oxané 6326. Oxané 6326, prossiga. Ares brota na... Oxanê 6326, mantém o sinal da Juliette. Ok, Oxanê 6326. É o nosso través, avisa a torre que o pássaro está no nosso través agora aqui, tá? Do 2714, prossiga. Autorizaria da presente, VATAP ou direto Barreira? Autorizado VATAP, azul 2714. Para VATAP, 2714. Delta Foxtrot, mantém as condições visuais, deixa para o nome 15, já pode atravessar isso. Não ligou no 885? Bom, no 885, tem condições de fazer espera no Serra Vitor 372? Afirmo. Mantém espera no Serra Vitor 372 a 2500 pés, gol no 885. Pode ser a 1700 pés? Autorizado, gol no 885. Ok. Papapapá, Juliette, Hotel Romeo, cópia. Papapapá, Juliette, Hotel Romeo, autorizado Porto Seguro, o nível 1 é 05, correto e disponível. Decola no corredor Axé, restrito a 1.010 até a liberação do controle. Pista 1.07, primeira curva à direita. Acione 0273, controle Salvador, 1.208. Salvador, San 3154 de novo. San 3154, suba para 4.000 pés. Tem condições de fazer espera no Serra Vitor 369? 369, só um minutinho. Recua à direita agora 369, é isso? 354? Afirma, tio. Está com o Salvador, 11860, QNH1013, Juliette, até Romeu. Não gosta, Papagolfo, cópia. Oscar Papagolfo, só confirmando o destino agora, Cris. Papatango Oscar Papagolfo, autorizado Veracruz, 1.010, conforme rota do plano, decola no corredor Axé, a primeira curva à direita, restrita 1.010 até liberação do controle, pista 1.07, Axane 0157, controle Salvador 1.208. Então, Gosca Papagolfo, cotejou correto, confirme POB, alternativa e autonomia e o PAS. Papatão Gosca Delta Foxtrot, informa o tráfego em sua posição 2 horas, 14 milhas, rumo oeste, ao nome 700, banho 737. Papatão Gosca Papagolfo. Rumo tráfego 11 horas, 1.3 milhas, rumo nordeste, passando 2.000 pés para 500 pés, Papa Alfa 3.1. Gente, 1.85. É 6315, tá pronto pro táxi? Confirma. Tá. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, Torre Salvador, 11860, o Xané 6315, quem negar 1-0-1-3. Via Índia, ponto de espera da 1-0, 2-2-6, o Xané 6315, 6315. O Oxigênio é 6326, ingresso pátio 1, posição 03. Sobretaque pátio 1, 03, 6326. Zona 885, complete final do procedimento, reporte estabilizado. Cliente já está estabilizado no bloco aqui. Zona 885, chame São Salvador, frequência 118.95. 8, mais 86? 118.6. Obrigado. Lago para Ramelo, coluna sua. Tram 3154, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Está a meia dúzia de milhas sul de Salvador, é a sua navegação na proa do Serra Vitor 366. Ok, então para voo 366, rua 354. Descendo para 2500. Lago Fernando, colando a sua, Salvador. Está pelo lado, proa do Coral, subindo para o Brasil. Tram 3193, contato radar na decolagem, via saída da El, submanter o nível de voo 360. Nível tático, pela via autonomia. Mantenha-se em condições visuais, corretor a chão no meu pé. Autoriza coral, 1-1-5. 5, que nós, foi coisa, 1-1-8-9-5, 1-1-8-9-5, nós estamos também checando a frequência da torre que estava aqui com a interferência. Se a condição faça a chamada dessa frequência, vai ser pouso de oportunidade. Muito obrigado, Ramon. Passou em Salvador, boa tarde, até 3193. Tram 3193, contato radar na decolagem, via saída da El, submanter nível de voo 360. Pode voar direto, Irúmita, 3193. Mais coordenação com o Centro Recife, autorizado Lida, Tram 3193. Beleza, graças a 3193. Como autorizado pouso, via altura 20 graus, 10 nós, confirmo como recebe essa frequência? 5x5 e 8,6 também. Ok, 6, grato, livre pouso. Livre pouso, permanece 895 no 885. 3154. 3154, reforço estabilizado. Boa tarde. E aguarde para ingresso, será autorizado assim que ele vai passar a final. Zona 097, acione identificação, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 050, ajuste no 093. Salvador, 27-4, prossiga. Possibilidade nível final 180. Agora a coordenação com o Centro Recife, 27-4. Eu vou direto o CV372, 3154. Autorizado, são 3154. O 2704 é autorizado nível final 180. Autorizado 180, 2704. Colega 315, tá na escuta? Sim. Passe a frequência 18095 e mantém o plano de Eco Delta Fox, Fox Ceasa, visual com campo. Azul 2714, chame o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, boa tarde. Normalmente, eu vou. Solo Salvador, porta de voo 1885, entrando na Fox Track. Voo 1885, continue táxi via Alfa, reporte chance do Juliette. Alfa, chance do Juliette, 1885. Para o táxi, via Alfa, Ocean M142, autorizado o táxi via Patione Índia, ponto de espera da 1-0, 2 Salvador, 1-1-8-9-5, Kenegal 1-0-1-3. Eu faço a chamada, por favor. Salvador, para passar o grande da porta. Salvador, 3154, 3154. 3154, aguarde a autorização de pouso, Clareza 5, mantenha essa frequência. Ok, mantenha essa frequência. Delta Fox 907, aporte Fox. Papagô, autorizado táxi, chame para ingresso 97 na frequência 1895, por favor. Mande 612, autorização para acionamento na posição e posterior pushback. Funciona 6321, ciente livre push, corrijo, livre acionar, chame para o pushback. 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. 1-2-5-1-2-3-8, tá? 3196, grato, uma boa tarde. Boa tarde, ouvo. 3805, decola aos 49, controle 1-9-8. 19-8, confirmando, 3805. É, corrijo, 1-2-0-8, 2-0-8. 3-0-8, boa. Patagolf, aguarde, mantém a posição. Via saída da El, sobre manter nível de voo 300. A da El, sobre a 300, tá 3805. Motorizado pouso, vento no 00021, tráfego suspiro da aeronave pressão no fechão 7 pela projeção não interfere no seu pouso. É, entregar o pouso de 154. Foco na vento, vertical da remata, visual com a aeronave na aproximação da 10. Seja a goleta foco, salário, autorização do pouso. Guardando. Papapá Juliette, até o Romeu, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Pronto, Oxalé 6315, autorizado ali, mantendo zero. Aí, mantendo zero, 3. Recolheu da Fox, autorizado pouso, no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2. Livre pouso na 7, o Eco da Fox. Voronoa, o pouso 1-8, 1-0. 1-0-6, 1-8, 1-0, ciente, grata. Lado solo 5-2, direito 219, solo. Direita 219, 7-2-4. Solo gol 2-0-7. Boa. Confirme para o solo Salvador. Eu vou 2-0-1-7. Eu vou 2-0-0-0. Sim, aguarde. Paulo Salvador, boa tarde, tá? 3154, 3154, autorizado ingresso alfa, até antes da Julieta, aguardando a posição. Segue via alfa, aguardando antes da Julieta, a posição 3154. Contato com altitude, não recebo o modo Charlie, senhor Romeu. Vamos ter a posicional Papatango Vitor Índia Juliette na sua posição de 11 horas, 2.2 milhas, a 1.500 pés, Papa Alfa 32. E o Romeu Oscar desce até 2.500 pés, ajuste no 0.3. Papatango Whisky Kilo Zulu, prossiga. O 2-0 na sete cópia. 2017, autorizado Serra Bravo de Lima, conforme a rota do plano, Golfo 677, nível 240 autorizado. Decola na saída da EO, transição coral, a primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5410, controle Salvador 1208. Juliette, mantém-se condições visuais, corredor Vera Cruz, 1.500 pés, através de Paris, ajuste na 013. Salvador, boa tarde, Sené 6315, está cruzando 1.700. Sené 6315, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantendo em visual 360. 360, pode voar direto da EL? 301, 00, 1, 2, 9. Rio e decolagem, EL, 4. Proa 220, está alimentado pela radial 270 do VS Salvador, desce até 4.000 pés. Sequenciamento, Regicel para 220, para 4.000 pés, confirme. Descida para 4.000 pés. Você na RM305, pode voar direto, Leda? RM305, autorizado da EL. Direto da EL, RM305. Patanquilo Romeu Oscar, tem condições de fazer espera pela esquerda? Já estamos de volta atrás, está aqui a nossa posição de 11 horas, abaixo de 50. Patanquilo Romeu Oscar, faça um 360 pela esquerda para sequenciamento. Ok. O Romeu Oscar deixa para 1.500 pés. Se é possível fazermos a presença crua de Paris e reduzir para 70 nós, em vez de fazer a realização 360? Sr. Romeu Oscar, faça o 360 pela esquerda, descendo para 1.500 pés. 360 pela esquerda, descendo para 1.500 pés, Romeu Oscar. Então, 3805, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, tá? 3805. Boa tarde, 6142. Sané 6142, contato radar na decolagem, via saída pouca, submantenha nível de voo 350. Submantendo o nível de voo 350, 6142 na pouca. Controle, é o Papa Golf. Papa Golf, prossiga. Eu peço o acesso. Papa Tangosca, Papa Golf, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel no meu pé. Oh. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o PC Gol 2017.